mais respeitada do Alto Vale, Rádio Mirador. De segunda a sexta, o programa da tarde com Diego Tempin é muito mais música e alto astral no seu rádio. Às 13 horas, tem o Paradão de Sucessos. As mais curtidas, as mais pedidas e as mais tocadas da programação 540. Às 15 horas, é a vez das antigas e boas. Os grandes sucessos da música sertaneja de todas as décadas. Programa da tarde, de segunda a sexta, a uma da tarde. Só aqui, na número 1, no seu coração. Revelou 540. Os sucessos das novelas embalaram gerações. E no confronto de hoje, Ciranda de Pedra, 1981, Folhas, Serenata ao Luar. Salomé, 1991, Viabra, Te Amo. Participar da enquete, acesse nossas redes sociais e vote nos stories da sua música preferida. Novelou 540. Cada dia um duelo de novelas diferentes. De segunda a sexta, no Clube do Ouvinte. Confio Carolina. Ué, Mirador. Colabore você também na campanha de materiais recicláveis que acontecerá nos dias 20 e 21 de novembro, no pátio da paróquia do Divino Espírito Santo, no bairro Canoas, e no Lar da Menina em Rio do Sul. Dia 20, das 8 às 19, dia 21, das 8 às 17 horas. Os materiais que serão recebidos são os seguintes: todos os tipos de vidros, latinhas e materiais diversos em alumínio, óleo de cozinha usado e caixinha de ovos em uma dúzia. Parte da venda será revertida para o Lar da Menina, para a FAB Renal Vidas e Hospital Samária. Outras opções de doação: ração para gato e cachorro, produtos de limpeza e higiene, produtos não perecíveis, calçados e roupas. Informações com o Genésio, 98808-7662. O apoio é da Rádio Mirador e da 93FM. E 39, que tal? Hã? Que tal o calorão ali fora? Gente, vou dar uma monitorada na temperatura aí pra ver se houve alguma alteração, como é que ela tá. Sensação térmica 30, temperatura 28. Ontem marcava 32, temperatura ontem, né? Sensação térmica mais. Pô, tu vê que loucuragem, né, filho? Calorão desgastado aí pelo Alto Vale. Ontem a chuva acabou fazendo estragos aí, né, em muitos lugares. O Digão passa nosso trabalho aqui mostrando fotos que ele recebeu de Rio do Oeste. Rapaz, o granizo, tem uma filota de granizo ali de tamanho assim, impressionante, viu? Um negócio assim, filho, para passar pelo interdito, né? Coisa para quebrar sempre. Coisa doida, né? Quando vai esse calorão excessivo assim, vai chegar a dar até uma dor de barriga, né? Porque você já sabe que no final do dia tem tudo para dar para a cabeça, né? No final do dia tem tudo para dar para a cabeça, meu velho. Tá? Difícil passar sem trovada. E aí os estragos, né? As estradas aí que foram patroladas, os lugares onde o pessoal trabalhou, vem a trovada, leva tudo embora, né? Inclusive nós, né, filho? Terreno rural aí com uma estradinha feitinha, colocando brita, simplesmente hoje de manhã um pássaro ligou lá, velho, ó. Esquece a brita. Ô, oh, prejuízo, mano. Chuva levou embora, é uma incomodação, prejuízo pra eu te contar, né? Mas vamos levando, é da natureza e tal. Mas eu vou dizer pra ti que é uma apurinhação, né? Essa trovada, e às vezes ela vem perigosa, né? Às vezes ela vem perigosa e vem rasgando, vem quebrando o telho aí. Ontem foi isso aí, em alguns lugares o pessoal ficou preocupado, assustado e com razão. Mas vamos seguir, é isso aí, é do tempo, né? E a gente tem que ir encarando até que haja alguma alteração. Às 2h41, com 28 graus, programa da tarde. Thank you.